Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra pra você que é assinante do 99 Vidas. Eu sou o Felipe Mesquita, aqui comigo estão o Ivan de Freitas. Olá, jovem. E também Bruno Carvalho. Olá. O Jurandinho está conosco na data de hoje para responder uma pergunta que talvez ele deveria estar aqui, que é a pergunta do Márcio Correia Rodrigues. O que aconteceu com a brincadeira dos 50 jogos? Vocês pediram sugestões de tópicos aqui, mas o episódio com o tema nunca saiu. Vai voltar, vai voltar. Tenha fé, Márcio. Um a dia gente volta. Tentou fazer com que acontecesse, mas a gente teve temas melhores, né? Não, inclusive o próprio Jurandir Filho sabotou. A verdade é essa. Ah, é? É verdade. Verdade. Depois de falar mal dele, ele vai descobrir só quando ouvir o bônus aí. Né? Um abraço, Jurandir. Mas tá aí, vai acontecer. Uma ideia, né, de podcast com um joguinho que a gente gosta, né? Com certeza vai acontecer, mas nós estamos com temas aí muito bons para os próximos meses, mas eu vejo aqui que tem uma vaga ali na pauta, hein? Tem uma abertura ali. Quem sabe... Já escreve não é agora. Vamos escrever agora aqui, ó. Escrever agora aqui. Jogos, não jogo é jogo perguntas. Dos 50 jogos. Tô escrevendo em vermelho. Pronto. Fiz merda aqui. Vamos ver a promessa não cumprida. Qual que é pra ser esse cast aí? É... 624. 624. Vê lá, ouvinte. Espera chegar ao 624 e vamos ver se vai. Vamos ver se vai ser. Essa pauta. Ai, ai. Pergunta do meu xará Felipe Melo de Farias. Pizza de calabresa, com ou sem queijo? A gente já respondeu isso, não respondeu não? Não! Talvez em outro momento. Mas a pergunta é a pergunta já é uma... Como é que chama? É uma profecia autodeclarada. Leia a pergunta. Toda pizza tem queijo, pô. Não, errado. A pizza é de calabresa. Se você colocou queijo na pizza, já virou toscana, não é Chegou mais... Chegou o italiano. Não é mais calabresa, pô. Bruno. Mussarela é mussarela. Calabresa é calabresa. Colocou mussarela na calabresa, virou toscana. Pra começar que queijo não é só mussarela. Tudo bem. Pode ser outro queijo. Chegou que o milanês. Queijo prato, então. Queijo prato. Qualquer queijo. Prato. Qualquer queijo. Tudo bem. Bom. Pizza de queijo é pizza de queijo. Pizza de calabresa é pizza de Não, calabresa. Tem que ter um pouquinho de queijo. Colocou, assim, ó. Você colocou queijo na calabresa. Ou virou toscana, ou virou calabresa com catupiry. Não tem outro. Bruno, eu sou mineiro, então eu sou autoridade no queijo aqui na nossa discussão. Então, mas não na Segundo. Pizza. O problema é justamente isso. O mineiro adora colocar queijo. Segundo, começando em janeiro de 2004, eu virei cidadão italiano. Ixi, então o Felipe tem dupla... Então eu tô com a dupla autoridade Duplo carimbo, aqui. Dupla carteirada. Você pode olhar a minha cara aqui de carcamano, de mafioso da Sicília, que eu tenho muita. Uhum. Pra eu impor aqui a minha decisão de que pizza de calabresa é com queijo. Tá respondida a pergunta aí, Felipe Melo Farias, por mim, que sou um autoridade duplamente abasado, embasado. Abasado? Isso não existe? Embasado. Embasado. Ainda bem que eu sou italiano e mineiro, não professor de português. mas tá respondida aí. Pizza de calabresa eu prefiro com queijo. Tem que ter um queijinho. Qualquer pizza pra mim tem que ter um pouquinho de queijo. O problema é que eu concordo com o Bruno que aqui na minha terra as pizzarias botam muito queijo. E realmente muitas vezes estraga um pouco a pizza assim. Mas um pouquinho de queijo tem. Pergunta do Elton Domingos Navarro. O que acharam da série Fallout da Amazon? A gente respondeu num programa pra trás. Eu acho que você tá lendo perguntas. Teve um programa só de Fallout, não foi, não? Não é que eu tô respondendo perguntas que foram respondidas. É perguntas que já são mais antigas, né? Mas elas provavelmente foram feitas antes da gente ter saído do programa. Mas se você ainda não ouviu, fica aí a dica pra você ouvir o bônus. A gente comentando sobre a série de Fallout. Pergunta aqui do William Braga. Vocês acompanham algum cenário de eSports? CBLOL, Intel Extreme Masters, ESL, EVO, Supercell e etc. E aí, vocês algum Não. eSports pegou vocês? Na época do grandioso, que eu jogava muito Rainbow Six, eu acompanhava, mas foi o único período da minha vida que eu me envolvi com esse tipo de droga aí. Cara, falar que não, durante a pandemia, como tava pegando muito, eu assisti umas partidas do campeonato de LOL lá, mas dizer que hoje em dia eu acompanho. É que, cara, não adianta. É o tipo de coisa que, assim, eu tava tendo uma conversa sobre isso esses dias, inclusive, e novidades aparecerão. Em breve serão novidades interessantes. É questão geracional. Pra nossa galera, a gente joga videogame de um jeito, e a galera hoje em dia consome videogame de outra maneira. Então não é nem se é legal ou não é, que não faz parte da nossa geração, sabe? Sim. É diferente, né? É diferente, é. A maneira como o videogame é enxergado é, hoje... É, tanto que você tem influenciadores que beiram ser celebridades e era a galera que jogava, né? Exato, é. Milhões de seguidores e então. Tal. Pergunta do Mikael Gadelha. Vocês já jogaram algum MMO? Se sim, qual e por quanto tempo? E aí, já usaram esse tipo de drogas não, pesadas? Não. Esse Gadelha, ele é parente do namorado da Fátima Bernardes? Sim, e eu descobri isso tudo pelo perfil dele do Hotmart. Como é que você acha que eu vou saber? Se eu já joguei MMO, já. Hoje em dia não, mas já joguei. Na época dos MMOs, eu joguei no Dream, claro. Phantasy Star Online? Phantasy Star Online, joguei. Joguei Tibia, conta? Tibia, na época eu joguei Tibia. Tibia é MMO? É. É um MMORPG, né? É. Ah, que mais? Tibia eu só lembro que era um puta meme, os caras aloprando o gráfico. Cara, Tibia foi... Eu nem lembrava disso, que o Tibia não tinha som. O Tibia foi ganhar som, acho que foi ano passado, mano. Isso é verdade? Nossa senhora, não dá. Eu nunca joguei, eu tenho muitos amigos que jogaram. Tem uma galera que joga até hoje, eu conheço. Pra mim, Tibia tinha som, eu não sabia. Eu fui ler, aí eu descobri esses dias que não tinha som, porque a grande atualização do jogo... Primeiro, tem galera jogando Tibia até hoje, tá? Tem. E a grande atualização foi, colocamos som, tipo, 2023, colocamos som no jogo. Grande novidade, que né? Maluquice. Não, e o jogo é de... Gente, o jogo, a gente tá falando de um jogo dos anos 90, tá? Então ele passou 30 anos sem som e ninguém percebeu. E aí a grande atualização, ó, gente, conquistamos mais uma vitória aí pro jogo justo, hein? Som no Tibia. Eu nunca joguei o Tibia, não, mas eu fiz o uso de alguns dos MMOs ali dos anos 2000, tipo Ragnarok, Mu Online... O próprio Final Fantasy, vocês tentaram o 11 ou o 14? Vocês tentaram embarcar? Não, né? Nunca joguei nenhum dos dois. E tipo assim, eu tô falando aqui, Ragnarok, eu acabei de falar o outro que já esqueci o nome, Online. Eu joguei, tipo assim, uma semana da minha vida, não conseguia... Porque tava lá na Lan House, você vou jogar com a galera aqui, né? E a galera arrumava, começava a jogar em casa, né? Eu falei, porra, velho, não quero ficar em casa a tarde inteira jogando essa porra no computador, não. E a galera ficava... Tinha outro que a gente jogava, Silk Road, acho que foi um dos que eu mais joguei também... sei lá, não é o... E hoje em dia tem tantos, hoje em dia tem vários, cara, vários, free to play tipo ainda, vários. Tem um, teoricamente, que a gente jogou muito, que é o Destiny. É, que ele é o... Você acha que dá pra encaixar? Mas não é MMO, né? É. Não, ele é um MMO, só ele não é um MMO RPG, ele é um MMO FPS, pô. Bicheira massa. Verdade, hein, Felipe, boa. Gostei, é isso aí mesmo. Pô, o Destiny é um jogo que eu joguei mais de 2000 horas, eu primeiro. Ele foi um jogo que eu invernei na vibe do MMO, que você tinha aquela parada de fazer missão diária, missão semanal e essas coisas, e loot diferente, e destrói loot, e sei lá saudade, o quê, caçando arma, caçando coisa. Pô, o Destiny foi uma experiência muito, muito foda pra mim, assim. Vou jogar Destiny, vou voltar. Eu acho que foi a única experiência do tipo que eu tive na vida inteira, assim. Dessa pegada... É, com certeza, assim, acho que eu nunca tive outro jogo que tinha essa veia online que eu tive esse apego tanto. Até se eu pensar, tipo assim, as outras coisas online mesmo que eu jogava competitivo, tipo Call of Duty, Halo, eu não invernava do jeito que eu invernei no Destiny, assim, que foi um negócio que durou anos, né? Mas o fator social conta muito, né, mano? Muito, e tipo assim, você ter a galera de jogar sempre e tal. Exato, eu conheci o Bruno, de fato, assim, por causa do Destiny, e outras pessoas, o Marcos, que jogava com a gente. Tinha a galera daqui de BH Cara, eu conheci, tinha um fisioterapeuta do meu avô, ele ia lá muito na casa da minha avó fazer a fisioterapia com o meu avô lá, e ele jogava videogame, ele me via às vezes jogando videogame lá. E aí, tipo, a gente sempre trocava ideia disso, aí na época do Destiny... Ele falou, pô, tô jogando essa parada aqui, esse jogo. Eu falei, pô, tô jogando também. Eu falei, pô, adiciona lá, vamos jogar. Aí, pô, comecei a conviver online com uma galera que morava em Belo Horizonte e que eu não conhecia na vida real. E, tipo assim, eu encontrei pouquíssimas vezes essa galera, mas era um grupo que eu adorava, assim, jogar com eles, cara. Adorava. E foi uma época que eu fiquei... É curioso, o Destiny veio numa época também que eu fiquei mais recluso, assim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de sair pra rua, mas encontrar os amigos e tal, pra pá, festa, show e tal. Mas nessa época eu tava muito recluso, assim, eu tava muito na baixa. E essa galera do online eu gostava muito de conviver com eles, assim, dentro do Destiny, sabe? Trocar ideias sobre as coisas da vida e fazer as atividades que tinha que fazer ali no jogo, né? Então, assim, eu tenho um pouco de saudade, mas eu acho que eu não entraria nisso de novo em outro jogo, não. Acho que o Destiny foi... Foi suficiente? Sabe? Foi uma fase um pouco, né? Acho que ele teve muito a ver com um pouco essa parada da fase. Pô, mas vou te dizer uma coisa, eu acho mó legal essa galera que se conhece online e depois se conhece de verdade, tá ligado? Eu acho isso legal. Sim, eu acho super legal. Eu queria ter uma galera assim, tipo, eu não tenho, mas eu queria ter uma galera assim que, pô, a gente se conheceu. O mais próximo disso é a gente mesmo, assim, a gente aqui. Mas é, eu queria ter uma galera, tipo, pô, a gente tinha uma galera de 30 pessoas que jogava e a gente se encontra, tipo, que seja, duas vezes no ano pra trocar uma ideia e tal. A gente chegou até a ter um pouquinho disso também, né, Ivan? Na época que tinha os encontros dos ouvintes 99, né, cara? Isso era legal também. Não necessariamente era a gente que jogava pra caralho junto, mas era um povo que a gente tinha um convívio, né, online, né? É. Era bem foda mesmo, quando a gente fazia os churrascos lá, mano. E sabe o que é foda, Bruno? Eu tenho essa experiência, só que não é por causa de jogo. É por causa das apostas. Olha aí, vocês têm a galera, galera das apostas? A turma da aposta. Qual que é a parada das apostas? A gente tinha um... Tipo, a cada 6 meses vocês se reúnem pra ir num cassino também. Pra... Não, a gente tinha uma... Tinha um cara que estudava comigo e ele manjava muito do Cartola. Que era o joguinho aí da Globo, aí do Brasileirão. Bom, joguei alguns anos nessa merda. E o Cartola, a galera que são os cartoleiros mesmo, tipo, a galera raiz, assim, que era fissurada no Cartola. Os caras tinham, tipo, grupo foda no Orkut, depois no Facebook. E eu nem sei se, na verdade, o Cartola da época do Orkut ou não, mas a galera se organizava online, assim. E aí, uma galera do Cartola começou a pular pra essa parada da aposta. Quando teve o bagulho do Temer lá, que ele liberou, né, pro Brasil acessar esses sites, assim, né. É lá em 2015, eu acho que foi isso. E aí começou essa parada, e aí esse cara que manjava do Cartola começou a manjar de aposta, e ele conhecia gente do Brasil inteiro por causa do Cartola. Então começou a ter um grupo da galera que apostava também, e era gente do Brasil inteiro, mas aos poucos ele foi sempre agregando as pessoas daqui de BH. Aí hoje em dia a gente tem um grupo que já existe há, cara, 6, 7 anos ou mais, acho que até... Que é sobre isso, e tem uma galera que ficou muito mais próxima e começou nessa parada do online, principalmente chat de WhatsApp. Quando a gente apostava coisa que rolava de madrugada, assim, a galera ficava tudo acordada e trocando ideia o tempo inteiro, e depois começou a passar pra trocar ideia lá no Discord e tal. E virou um grupo, cara. Hoje em dia as pessoas que eu mais saio, assim, são pessoas que eu conheci por causa disso. Tipo, encontro 2, 3 vezes por semana, e foi por conta das apostas e que eu conheci online primeiro. E a gente tem um grupo gigantesco. Que reúne algumas vezes por ano, vem gente do Brasil inteiro, vem gente de Salvador, do interior de São Paulo, de outros lugares do Brasil, assim. A maioria é de BH e tal, mas tem muita gente de fora. E a gente encontra muito, vai ter um casamento de um dessas pessoas, dos amigos nossos agora, que virou um dos meus mais próximos dessa galera. E vai vir gente do Brasil inteiro pro casamento e tal. Caralho. E a gente conheceu online. E hoje em dia, foda. Tipo assim, a galera que é de BH é amiga pessoal, assim, e que, sabe, se encontra 2, 3 vezes por semana, toda semana. E foi uma parada que começou online. É foda, né? É, realmente, eu sou bem grato pelas amizades online que eu tive, assim, que viraram... Grato ao Bet365. Também sou, apesar da Denise, que é a dona da Bet365, ter me ferrado algumas vezes, eu sou grato também à Bet365. William Braga, os dois filmes de Duna foram um sucesso. O próximo tá confirmado. E agora, quando teremos um cast sobre o primeiro grande RTS da história dos games? Dune 2. O jogo teve lançamento oficial até no Mega Drive. Eu vi mesmo no R36S que tem um jogo de Duna do Mega Drive. Isso é um RTS no videogame? É um RTS, filho. É um jogo de estratégia lá. Caramba, mano. Mas parece isso, Bruno, você aqui. Cara, você tem que ter noção de duas coisas. A época e ele teve concessões feitas pra rodar num console, pra como, adaptar como pro falar Mega Drive, não, né? De uma forma muito mais sutil. Não, não, né? Mas não, cara, dado que ele, pensa bem, ele era um RTS rodando num console, ele é ok, cara. Não é ruim, não. Eu não quero não, RTS não dá. E pra fechar aqui, uma outra pergunta do William Braga também, que já fez pergunta nesse programa. Ele fala que estava vendo a abertura do programa US Manga, da Manchete. É manga ou mangá? US Mangá? Eu não sei o nome desse programa, você sabe, Bruno? Da Manchete? Isso. Cara, eu não lembro desse programa não, hein? US de, tipo, de US. Se nem o Bruno não conhece. E depois aqui. Manga ou mangá, não sei. E bateu uma grande saudade. Que abertura de desenho ou anime te bate saudades eternas daquela época? Qual que é a abertura? Get Along Gang. É a nossa turma, pô. Nossa turma. Boa pra caralho, o Alce no meio. De desenho, tem que ser desenho. Ou anime. Não, Bruno, pode ser série também, filme. Mano. É, mas o que você porque quiser. Porque eu tava pensando uma hoje, cara, que é muito icônica. Muito icônica. E é Anos Incríveis, cara. Aquela abertura do Anos Incríveis, aquelas cenas da vida do Kevin Arnold, cara. Aquilo é muito icônico. Com Joe Cocker mandando With a Little Help From My Friends, tá ligado? What would you do if I sang? Out of tune, would you stand up and walk out on me? Lay on me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, have a little help. All I need is my brother. I'll say I'm gonna get high. Episódio de hoje, O Lago. What would you do if I sang out of tune? Manja? Vocês não manjam, pô? Nos não, incríveis? Não, não. Não, eu vou estar burlando a pergunta, é desenho. Mas eu perguntei se podia ser série, você falou que pode. Um bom Gravity Falls, caralho, a abertura do Gravity Falls é muito foda. Pô, a abertura do Gravity Falls é foda, mas não, é, não tem, não, não, pra mim não é nostalgia. Não tem nostalgia porque eu vi esses dias também, mas é muito boa, mano. Não bate saudade não, porque é um negócio que tá vívido. Pô, eu tinha muito as das aberturas do Pokémon, pra mim era foda. Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual. A minha vida é fazer Bruno, e o cavalo de fogo, não? Desafinadíssimo. No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil. Tudo era magia, era um mundo fora do meu. E ao chegar desse sono acordei, foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali, que tocou meu coração, quando me disse então, que um dia rainha eu seria, se com a maldade pudesse acabar, no mundo dos sonhos pudesse chegar. Numa distribuição Old Vision, Cavalo de Fogo. Nossa. Foi quando correndo eu vi. Aí, o cavalo de fogo ali. E tocou meu coração. Nem um autotune não tinha naquela época. Nossa, muito ruim, mano. Cara, a do Pole Position, viu falando aqui? Cara, a abertura do Pole Position é muito boa. De agora em diante, assim como seus pais, vocês são a força secreta da Pole Position. Eu já vou, Tess. Certo, Tess. And never too far behind, they're always fighting crime. Preparar o acelerador, subida forte, rodão. Pretty soon they'll be off on a mission. Módulo hidráulico, rodão. O circuito está bloqueado, Dan. Pole Position, que é aquele desenho de corrida, pô, era muito pole bom. Pole Position é Speed Racer genérico? Não, Pole Position é o jogo dos carros que falavam, pô, tinha uns carros com... Ué, você não odeia carro que fala? Não, mas é diferente, sabe por quê? Inclusive, eu tava pensando isso esses dias, assim, poxa, eu não gosto, é uma palavra muito forte, eu odeio filmes de carros que falam. Por que eu gosto, caralho, de Pole Position? Eu não gosto é uma palavra muito forte, Felipe, e odeio é ok. Aí eu falei assim, por que eu gosto de Pole Position? Eu falei assim, lembrei. Porque no Pole Position o carro não tem boquinha pra falar. Quem fala é o computador de bordo. É tipo super máquina. Eu gosto de super máquina. Entendeu? Porque o carro não tem boquinha pra falar. Não, mas a super máquina não fala, se comunica. Diferente. É um computador de bordo. A super máquina, ela fala coisas? Fala, pô. Ela conversa com o cara. Pra mim era só... Não, é tipo o carro. Um Herb da vida, que era só buzinadas e barulhos. Não. Porque o carro não fala, quem fala é o computador de bordo e não tem boquinha. O que me irrita no carro é isso, mano. Eu não gosto, odeio carro que fala, carro com boquinha que fala e animais que falam também, com boquinha. Não gosto. Tipo o Rei Leão. Sabe um desenho de carro que eu gostava e a abertura pra mim é icônica por causa da musiquinha, que eu só sabia cantar o final porque ela era em inglês? Pole Position. Não, Speed Racer. Distribuição Turner International. Here comes Speed Racer. He's a demon on wheels. Speed Racer. He's a demon and he's gonna be chasing after someone. He's gaining on you, so you better look alive. He's busy revving up the powerful Mach 5. And when the odds are against him and there's dangerous work to do, your life's eraser, see it through. Go Speed Racer, go Speed Racer, go Speed Racer, go! He's up and flying as he guns a car around the track. He's jamming down the pedal like he's never coming back. Adventure's waiting just ahead. Go Speed Racer, go Speed Racer, go Speed Racer, go! Né, que eu já acabei de falar aqui, que era o Ghost original. Ghost Speed Racer, go! Nossa, eu amava esse desenho, velho. Eu era fissurado com esse desenho. Eu tinha o carrinho do Speed Racer. Eu gosto do filme pra caramba, das irmãs Wachowski. Talvez o melhor filme que elas fizeram depois do primeiro Matrix. Nossa, esse último Matrix aí não dá também, não. Ghost Speed Racer, go. Eu vou dar uma outra roubada, sabe? Porque eu gosto de uma outra abertura de série também. Que pode falar. Mas é que é punk, mano. Punk, a levada da breca. Punk, a levada da breca. Nunca mais eu vou dizer que essa vida me aborrece. Punk, deixo pra você resolver só pra ver o que acontece. Punk, a menina que ilumina toda vez que a gente vê. Ainda tenho muito que aprender com você. Uma carinha que enternece, um coração de ferro. Punk, um jeitinho que amolece qualquer grito ou berro. Punk, a menina que ilumina toda vez que a gente vê. Ainda tenho muito que aprender com você. Fica aqui comigo, vem ser meu amigo. Quero ficar com você. Na hora gigante, um cachorro quente. Quem será que vai me oferecer? Fica aqui comigo, vem ser meu amigo. Quero ficar com você. Na hora gigante, um cachorro quente. Quem será que vai me oferecer? Aqui. Nunca mais eu vou dizer que essa vida boa musiquinha. Punk. Cara, essa música era boa. A menina que ilumina toda vez que a gente vê. Cara, é muito bom. Cara, muito bom. Você é doido. Sabe uma que eu gostava, mas tinha uma coisa que me incomodava na versão do Brasil, que acho que todo mundo ama essa coisa? É. Que é a abertura do Digimon. Eles vão se transformar. Que tem a Angélica, de tela verde na frente. Eu achava aquilo muito chato, pô, deixa eu ver. Rodando, na verdade, a abertura, né? O desenho, beleza, ela cantando a música, mas ela não precisava aparecer tanto assim, não dava pra só mostrar as coisas do desenho. Ela fica. Mano, sério mesmo, tem hora que ela tá tapando metade da tela. Mais da metade, ou mais. Falei, porra, velho. Não, e ela manda uns passinhos de break, filho. Isso, é muito ruim, inclusive. Com a Angélica de chapéu, eu fico. Deixa eu ver o desenho, pô. Mas eu gostava muito da abertura de Digimon e da abertura de Pokémon também, cheguei a falar, achava bem legal também. Que é outra lendária dessa pegada aí, DuckTales. Dos estúdios de Walt Disney. Aí vem um furacão, vem emoção, vem corrida e avião, vem sensação. Velhos castelos, belos duelos, até o sul, são os caçadores de aventuras. Todos eles são grandes figuras. Nossos amigos se enfrentam, mas há perigos e afugentam. Tudo isso acontece em Deus. São os caçadores de aventuras. Todos eles são grandes figuras. Por isso a garotada só quer Deus. Puta, mas boa pra caramba. Lendária. Essa é lendária. Musiquinha não. Boa pra essa caramba é foda, também. A musiquinha é fodida, mano. Aí vem o furacão. Tem... Eu assisti depois também. Tem uns 2 anos, Bruno. No Disney Plus, todos na ordem. Bom pra caralho o Arco da Lua, hein? Puta que pariu. Caraca, você tá falando do novo, né? Os dois, assisti os dois. O antigo inteiro assim, e já emendei no novo inteiro. Não, mas você tá falando do Arco da Lua, do novo, que é de chorar, mano. O novo é foda, né? Mas eu imagino que você tenha assistido na mesma época que a gente assistiu, porque a gente gravou o programa. Exatamente. Sim, o antigo... Não, mas eu emendei no novo, eu tinha assistido todo o novo ainda. Mas aí, eu vou falar, a música... Eu acho que o novo eu não vi tudo. A música clássica é muito mais icônica. Tudo bem, Ivete, legal, sim, a abertura. Mas, cara, a música na voz do Paulo Ricardo é assim... Não é clássico. Paulo Ricardo, mano. É o Paulo Ricardo? Acho que é. Luiz Ricardo, pô. Paulo Ricardo é da RPM. Toda hora eu confundo. Luiz Ricardo Paulo que é o Ricardo Bozo. Paulo Ricardo é o Big Brother, né? É, Luiz Ricardo que é o Bozo, pô. É lendário. Puta merda, bom desenho também, mano. Belíssima abertura, belíssimo desenho. Tem, como eu falei, tem 99 vidas aí. Procure 99 vidas DuckTales que você vai achar. Não vou lembrar o número agora. É isso, então. Fechamos aí, não só... esse programa, mas todas as perguntas do Hotmart agora. Mandem mais. Vamos responder pergunta onde? No Aurel? Não sei. O Jurandir que deve saber, ele não tá aqui. Mas enfim... Manda no privado do Bruno as perguntas. Exato, manda uma carta pro Bruno. Carta lá pra Kilbyte, endereçado pro Bruno. Manda uma carta com carros falantes. Isso, só que sem mexer a boca, por favor. É isso, eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou o Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse foi mais um 99 Vidas Bônus. Até semana que vem. Come on, boy. Tsurai toki hodo, come on, boy. Waraouze, sousa yuki ga suru modoru. Otoko da no unna. 優しいか苦しみには負けないか男だもんな強さだもんな心の握手を信じるもんな I'm not afraid.